Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de um profissional do agronegócio que passa pela experiência de empresa em processo de downsizing. Explico. Demite cada vez mais para secar as gorduras e sair do vermelho. No seu departamento, onde trabalhavam 6, agora são apenas 2. Ele e um estagiário que provavelmente será efetivado. Pergunta. Estou atolado de tarefas. Vai ser impossível dar conta de tudo. Posso negar? Olha, prezado ouvinte, mesmo que a situação geral do país seja de avanços e prosperidade na área de agronegócios, a gestão tem que ser eficiente, senão o resultado da empresa é crise, desempenho ruim e decadência. A força impulsionadora da boa gestão é capaz de tornar boas empresas aquelas que outrora foram deficitárias. Quando você descreve sobre as demissões em massa, espero que isso seja a resposta pela má gestão anterior, mesmo que seja triste constatar que profissionais estão perdendo seus empregos. Mas você está dentro e precisa dar respostas. Por isso, em meio ao caos, se organize e não pense em negar tarefas, mas priorizá-las. Use a fórmula G mais U mais I. Explicando. Primeiro separe as tarefas graves, de G. Depois as urgentes, de U. E por último as importantes, de I. Você até pode começar uma sem ter terminado a outra, mas o importante é dar ordem ao caos. Ah, envolva seu estagiário. Ele vai agradecer por participar dessa empreitada. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempravante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.